Se liga na revolta e na superação. Olha aqui pra mim. Pra cá e pra lá num quarto, nesse brilho danado. Eu não levantei, nem vou levantar. É desesperador essa situação. Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar, vai me largar aqui. Ah, tá, e resolve sumir, então tá. Você só não levou essa casa porque não dava pra carregar. Nunca pensou em mim, nunca. Só me deixou eco e mais nada. Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada. Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado. Eu vou sofrer o resto desse dia, porque tudo serve de aprendizado. Amanhã eu levanto do chão e encho essa casa de móveis. Passo álcool em mim, na parede, no teto. Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto. Em toda dor é constante, em toda foto é pra sempre na estante. Em toda dor é constante, em toda foto é pra sempre na estante. Nunca pensou em mim, nunca. Só me deixou eco e mais nada. Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada. Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado. Eu vou sofrer o resto desse dia, porque tudo serve de aprendizado. Amanhã eu levanto do chão e enche essa casa de móveis. Passo álcool em mim, na parede, no teto. Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto. Nem toda dor é constante, nem toda foto é pra sempre na estante. Nem toda dor é constante, nem toda foto é pra sempre na estante.